é difícil de entender. Mas se não me engano, quantas voltas eu já dei e as palavras que encontrei são para dizer que te amo.